Olá, internet, como está você? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, depende do horário que você está ouvindo. Bem-vindos ao mais novo episódio de Shuffle, podcast oficial de Nerdman, comentando nerdices randomicamente. E para comemorar, nessa semana que estamos gravando 30 anos de Pixar, né? Um momento importante da animação mundial, a gente vai falar de nossos gostos merdas. Nossos gostos ruins, cara, tem criança escutando. Tem? Eu acho. É, a gente não colocou explícito. Eu espero que não. Para me ajudar nessa quest de dividir o gosto ruim da humanidade como um todo. Porque você, pessoa, você sabe que você gosta de alguma coisa que o mundo não gosta e tá tudo bem. Ou não. É, a gente vai decidir isso aqui hoje. Tem algumas coisas que você não pode... Não deve. Enfim. Mas para dividir com vocês, para tornar essa crise existencial mais fácil, está comigo o Vitor Ferreira sou eu. Crise existencial mesmo, né? Exatamente, é uma crise existencial. A gente não pode se tocar, você tá ligado? Time Cop? Que os caras do presente e passado se unem. Não, esse filme é muito bosta, cara. É por isso que a gente se despede sempre com eu fui, eu serei. Exato. Na verdade é um loop. Você sou eu amanhã. Enfim, a minha diagonal está Rodrigo Trindade. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Você quer já dividir um gosto ruim que você tem? Melhor deixar pra depois da vinheta. E à minha esquerda, o rei do microfone, Henrique Koller. Olá, e eu amo o dia depois de amanhã. Olha aí, isso é coragem. Tá aí, chupa aí. Rodrigo. Eu tenho bons gostos. Vem com essa. Tá bom, vamos ver aqui. Pega seu Spotify aí, vamos ver seu bom gosto aí, fera. É, a gente vai descobrir os podres da cultura nerd de cada um de nós logo depois da música. Gosto merda, gosto ruim, ou guilty pleasure, se você quiser americanizar, ou anglicanizar, né? Chique. Chame culto. Chique, é um podcast que chique. É algo que, tipo, a crítica não curte, o mundo talvez não curta, mas que alguém possa curtir ele. E, em geral, talvez até entenda que é algo que muitas vezes você mesmo não curte, mas você curte. Não. Guilty pleasure, você curte, só que o problema é que outras pessoas não podem saber que você gosta. O guilty pleasure é uma construção social, entendeu? Tipo Sakura Card Captors quando a gente tinha 12 anos. Exatamente, cara. Putz, mandou benzaço. Eu não posso comentar porque eu não assisti essa. Sakura Card Captors era um guilty pleasure. Cara. Não, parou. Não, é aquele que você assistia antes de começar o Pokémon, né? Não. Eu assistia isso aí. Não, mas é o Victor também. Só que a gente não podia comentar com ninguém porque era desenho de menina. Uhum. E se a sua mãe chegasse enquanto você tava assistindo, caralho, você tinha que mudar na hora, velho, fingir que você tava assistindo jornal. Pornografia, tinha que trocar pra pornografia. Era um bom combo. Você tinha que começar a se construir, moleque, vai ver pornô no computador. Vai ver Silvia Sente, tá aqui, meu. Caralho, o mundo era uma merda há 15 anos, né, cara? Sakura Card Captor é de quando, hein? A gente assistia quando a gente tinha o quê? Década passada, 13? Né? É, final dos anos 90, início da década de 2000. É que, na verdade, quando eu não sei alguma coisa, eu sempre falo que é quando eu tinha 12 anos. Era tipo... Sua idade default, cara. Era uma grande você linha... Você fundou o Nerdman quando você tinha 12 anos. Era uma grande linha que começava com Pokémon e terminava com Dragon Ball Z. Aí tinha Sakura Card Captor depois do Pokémon? Não. Funcionava da seguinte... Não. Pelo menos na minha casa era a seguinte ordem. Ele, pra quem não sabe, a família do Rodrigo inventou o DVR. Não, pô. Aí vinha uma sequência. Naquela época não tinha essas tecnologias pra que a gente sabe, discutiu no episódio passado. A família do Rodrigo passado. É dona do Jetix. E ele tinha uma programação especial só pra casa dele. Era. A programação que eu vou dar é pré-Jetix. Cartoon Network passava Sailor Moon, Sakura Card Captors e Pokémon. Era um combo. Então, se não me engano, começava às 4 da tarde e até às 5h30. Então, e acho que às 5h30 era Samurai X que eu não curtia. Então eu mudava para a Fox Kids, que não existe mais, até onde eu sei. E na Fox Kids tinha Digimon. E depois eu voltava pro Cartoon para assistir Dragon Ball, que era 6h30. E lição de casa, meu jovem. Cara, e o seu futuro? Tá aqui, né? Jornalista. Lição de casa nunca foi meu tá forte. Tá essa merda. Deu isso aí, né? Atenção, crianças, que eu espero que não estejam ouvindo esse programa. Não sigam o exemplo do Rodrigo, senão vocês vão acabar como ou nós. Se não seguirem. Assistam Sakura Card Captors, é isso? Se seguirem, pelo menos prestem atenção na aula, porque eu realmente não fazia a história de Sakura Card Captor, eu lembro que tinham, como o nome diz, umas cartas e tipo tinha uns monstros. E a missão... tinha uma menina chamada Sakura que tinha que pegar capturar as cartas. Isso, e saem uns monstros, né? Tipo, de uns portais, assim, uma coisa meio Eldritch Horror pra quem curte game. Ou Yu-Gi-Oh! Depende da sua perspectiva como ser humano. Vocês estão falando de, tipo, animes ruins, antigos, esses mais infantis. Eu não sei como... Quer dizer, infantis. Não sei se é infantil ou se alguém... A galera você não quer ofender essa... ninguém, né? Exatamente. Mas... esses daí eu não acho que eram particularmente ruins, assim. Eu recentemente peguei, a gente falou Netflix no último episódio, eu assisti no Netflix o primeiro episódio de Beyblade. Não. Beyblade era bom, cara. Então. Beyblade não era Guilty Pleasure, cara. É horrível, é horrível, cara. Assiste hoje. Eu achei horrível. Mas a definição de Guilty Pleasure é que na época que você consumia o conteúdo, você se sentia culpado. Você não queria falar que era. Tá, daí hoje até é muito fácil você falar que o negócio era uma bosta. Eu tentei assistir há uns 2 meses atrás Yu-Gi-Oh! De novo. E maluco, que bosta! Porra, eles reaproveitam cenas, eles reaproveitam animações porque, tipo, não tinha mais orçamento pra fazer. Cara, mas isso é um mundo da animação, cara. Falando sobre o Guilty, eu sempre achei uma merda. E, na verdade, isso era um Guilty Pleasure reverso, porque eu não podia falar pra ninguém que eu achava uma merda, porque todo mundo gostava. Não, isso é o contrário, isso é o contrário. Isso é então... a sua opinião divergente, isso é tema de pra outro podcast. Então, mas é... isso é rebeldia. É o Guilty... eu sou alterna. É o Guilty Judgment, entendeu? Você não pode falar... você não podia chegar cara. Né? Você não podia chegar na rodinha de pessoas com 12 anos e falar assim, cara, Yu-Gi-Oh! É uma merda, cara. Você não sabe o que você tá vendo. Você não tem noção do quão bosta é isso que você tá consumindo. Porque não, você ia ser apedrejado em recreio público. Pô, mas aí você já queimaram uma das coisas que eu acharia que era um Guilty Pleasure, porque eu vi recentemente e achei muito ruim que era Beyblade. Eu não sei exatamente o que qualificar. Não sei, cara, o que você assistia, que você olhava... cara, eu curto isso, mas tá tudo errado. Monster Rancher. Monster Ranchers, lei dos monstros. Monster Rancher, pra quem não lembra, é uma das cópias de Pokémon, depois de Digimon. Não, mas calma aí. Monster Rancher, cara, tinha uma coisa incrível. E tem um histórico rico, primeiro de tudo. Que assim, Monster Rancher, pra quem não sabe, foi, na verdade, inicialmente baseado em um jogo de videogame. Se você não se lembra Sim, se você não se lembra do desenho... O cara tá apontando o dedo da minha cara. Atenção, atenção. Se você não se lembra do desenho de Monster Rancher, pra gerar os monstros, o que eles faziam? Eles iam naquela caverninha lá, naquele templo meio maluco, e eles colocavam um disco. Isso remetia a quê? Ao jogo de PlayStation do Monster Rancher. PlayStation 1, cara. Que você entende. Se vocês escutarem o Shuffle número 2, você vai... que eu e o Victor, a nossa geração de games é outra. É, porque PlayStation 1, pra quem não sabe, é pré-2011. E você ia lá, você abria o jogo do Monster Rancher, e aí você ia no seu, na sua caverninha geradora de monstros, e você colocava um CD da sua casa, qualquer, você podia botar um CD do Metallica, e o CD gerava um monstro. Isso era genial, cara. Rapaz. E tinha alguns monstros pré-programados. Tipo, se você colocasse o CD do Metallica, vinha um monstro que era, tipo, o demônio, cara. Era animal. Não era o Ed. Olha, bota aí na minha conta. Monster Rancher é meu guilty pleasure. Eu só acho que a gente corre sérios riscos de fãs assíduos de animes virem pro nosso podcast ou site, virem xingar porque a gente tá falando coisa. Ah, um veio antes do outro. Eu não tenho a menor ideia o que veio antes. Pra cara. Mim, Pokémon deve ser o primeiro, mas... desapega. Tá tudo bem. Tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Se você tá escutando e tá vendo a gente falar sobre anime, quer corrigir a gente, manda um e-mail pra shuffle@nerdman.com.br que a gente terá o prazer de ler o seu e-mail no próximo programa, corrigindo as muitas besteiras que provavelmente a gente vai falar. Aliás, nossa editoria anime tá vaga porque ela não existe ainda. O editor de anime é uma vaga extremamente promissora. Manda currículo, cara. Só não tem dinheiro. Só não tem dinheiro pra pagar. Consideração. É em pureza. É em amor, cara. A gente vai te dar um microfone, uma cerveja e muito amor. E um body pillow. A gente não vai dar porra nenhuma de microfone, pelo amor de Deus. Mas enfim. Próxima. Vamos lá. Quem quer fazer uma revelação tem aqui? Tem desenho animado? Tem mais algum que vocês gostavam assim de desenho animado? Que era um guilty pleasure que você falou olha, assim, cara, não posso assistir isso aqui. Eu tive uma relação afetiva muito longa e prolífica com Cavaleiros do Zodíaco. Pra depois de crescer descobrir que é uma bosta. Cavaleiros do Zodíaco. Uma merda. Mas você mesmo acha isso? Sim. E eu assisto pra caralho. E, tipo, hoje ainda? Eu tenho a coleção inteira dos mangás de Cavaleiros do Zodíaco. Mas, cara, eu assisto, eu vou até o final e eu falo, o que eu tô fazendo com a minha vida? Pelo amor de Deus. Podia estar estudando, né? Porque, porra, Eu não consigo nem já abraçamos começar a descrever. Já abraçamos então, então o capeta. São o quê? São 12 cavaleiros que estão perdidos. Eles. Eu não. Cara, eu lembro que eu assisti. Calma. Eu assisti muito Cavaleiros do Zodíaco. Eu sinceramente não lembro de lufas então, do tem, que tá acontecendo. Tem 5 cavaleiros. Ah, não. Então, onde? Onde eles estão? Eu sei, no tipo, mundo. Não, no não, universo? Não, calma aí. O que você precisa saber é que tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a vencer. E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro. Exato. Guerreiros então, são guerreiros. Então eles estão perdidos no e cosmos. E nas estrelas é que está seu poder. Hoje em dia quem ajuda os cavaleiros é o Neil deGrasse Tyson. É. Antes era o Carl Sagan, mas né, nos anos 90 ele morreu. Ficou no limbo um tempo. É uma transição. Bom, saindo do campo de animes e desenhos, tem mais algum que vocês queiram falar aqui de Guilty Pleasure? Não, por enquanto não. Meu gosto era bom. Então é, eu não assisto anime, então... Lógico, seus pais eram o dono do Jetix, né, cara? Esse é Rodrigo. Rodrigo é um cretino. Não seja como Rodrigo. Eu te amo, Rodrigo. Bom, então eu vou ler um dos comentários que a gente recebeu lá no Facebook dos nossos ouvintes. E, cara, é muito bom isso aqui. Eu vou entrar num dos campos, acho que é o campo mais rico de Guilty Pleasure, que é música. E pra inaugurar esse bloco, eu vou ler um comentário do nosso ouvinte, Pedro Catborian. É muito bom. Cara, lembrei do meu maior Guilty Pleasure de todos. Uma época eu escutava sem parar um cara de reggaeton brasileiro. Chama MC Papo. É muito ruim e o clipe é pior ainda. Sobe a música aí. Temos tudo pra dar errado. Não concordamos em porra nenhuma. Ela fala bem, eu sou desbocado. E cada um tem a sua turma. É que eu te quero bem, mami. Só quero amar você. Eu te quero bem, mami. Quero ficar contigo até envelhecer. A gente já sabe o que falar com o Pedro? Cara, eu concordo. Tá tudo certo. Isso não é uma música. Eu nem sei porque essa música foi tocada aqui agora. Olha, Pedro, não. Tudo que eu posso falar pra você, cara, muito obrigado por esse clipe, cara. É genial, é muito obrigado bom, cara. Pela sua coragem, cara. Eu acho que esse clipe mostra a resiliência do povo brasileiro, cara. A resiliência do Pedro também. Exatamente. De dividir isso com a nação. Vira público. Pedro, parabéns, cara. Você é um guerreiro. Sou um herói. Posso pegar o gancho do Pedro e indicar um outro Guilty Pleasure que eu lembrei que eu tive na época que eu tentei ser jornalista? Aham. Então era, né, consequentemente, uma época que não tava muito bem da cabeça. Era uma época difícil. Vocês lembram do MC Yuri? Pô. Com a música da vovó? Acho que eu lembro, hein? Porra. Sobe a música aí. Caraca, eu lembro disso, cara. Por que que você escutava isso, cara? Cara, culpa do Evo, né? Pra quem não sabe, o Evo é um amigo nosso também aqui, a equipe de edição do Nerdman. Ele não tá presente hoje, mas... Evo, um abraço, cara. Ele tá em espírito nos comentários falando que ele só tem gosto bom. Aparentemente, ele foi rechaçado nesse momento. Nesse momento, ele deve estar assistindo alguma série, que é o que ele faz. Ele é um cara que é cheio de guilty pleasures, né, cara? Ah, provavelmente, né? Na vida, não só em... filme, bom, deixa sério. Eu ir pra lá. Voltando à música, eu vi que no clipe que o Pedro mandou pra gente, tava escrito lá Shaggy Productions. E isso me lembrou que Shaggy é um Guilty Pleasure meu atual. Eu viro e mexo, eu dou um play naquele Shaggy, sabe? Tipo, oh Carolina. Vocês estão ligados à música? Não tenho a menor ideia do que você falou. Eu acho que eu lembro não do conheço, música vocês do Shaggy, não conhecem mas... Shaggy, cara? Cara, eu não... Meu... Não. meu nível musical meio que morreu, assim, em 2000 e poucos. E eu só descubro quando a pessoa me recomenda, essencialmente. Cara, eu estou te recomendando Shaggy. Ok, eu vou... Escuta, cara, você conhece Shaggy? A gente vai subir uma música do Shaggy aqui e você vai lembrar. Yo, man. Ah! My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? I don't know what to do. Lembrou? Lembrei. Saudade. Não. Pô, cara. Posso permanecer na seara musical e lembrar de outro Guilty Pleasure nosso? Meu e seu? O funk do Anel, cara. Ah, pode me incluir nessa também. Não, mas o funk do Anel não é um Guilty Pleasure. É como um, não? É um staple nerd, cara. É. É um marco nerd. Não é possível. Você tá ligado, né, Rodrigo? Eu acho que sim. É, demorei um pouco pra sacar o que vocês estavam falando. Acho que tem que subir o funk do Anel. Sobe o funk do Anel aí. Vitão, toca junto aí. Você vai cantar junto. funk do anel, na verdade, ele chama A Montagem do Anel, lembra disso? A Montagem do Anel? É, A Montagem do Anel. Cara, eu só lembro de você me apresentando isso, tipo, no topo de uma montanha. Como? Que não é a Montanha do Senhor dos Anéis, é, né? Não. Infelizmente. Não é Mordor. Provavelmente é em Minas Gerais. Eu acho provavelmente. Mas, cara, o funk do anel, pra quem não sabe, é um funk... Do anel. Do anel. E o anel em questão é o do Senhor dos Anéis. E é muito bom, a gente vai subir a música aqui pra você escutar. MC Gandalf, cara, é muito bom. Alô, ponte do Condado. Comunidade do Xaria. Se liga na versão estendida da Montagem do Anel. MC Gandalf, só o pancadão. DJ Bombadil, o número 2 do Brasil. Tem que ser humilde, né, mano? Escuta, cara. Just feel it. Rodrigo, você não tinha ouvido isso? Vai começar. É, não. Por favor, espera. Tá bom, foi uma boa contextualização. Foi muito bonito. Não, isso não é um guilty pleasure, cara. Isso é arte. Isso é arte em termos isso, de música. Isso é arte, cara. Isso é recuo. A gente tá falando de guilty pleasures até agora, nesse ponto. Eu acho que isso é o máximo. A gente só tá falando de coisa boa, né? Exato. Só de TechPix. Só TechPix, cara. Eu acho que isso é o máximo de cultura pop que pode ter no mundo nerd, assim. Eu acho que é o funk do anel, cara. Se sobrar alguma coisa, tem que... nem o senhor do anel, só o funk do anel. É, exatamente. Lembrei de outro guilty pleasure meu de música. Vocês lembram de L.S. Jack? Sim. Caralho, que bosta, hein? É. Qual era a música dele? Não, fala o nome, que eu provavelmente vou lembrar. Ah, tá. Bom, é o... Eu te amei como jamais outro alguém vai te amar. Era o contraponto. Era essa música deles, Rod. Ah, sim, eu lembro. E eu gostava de... Eu não sei se vocês lembram de um site pré-YouTube que chamava charges.com.br. Nossa, você vai falar do que agora também? Do Kibiloco? Não. Mas é porque eles tinham paródias musicais, dentre elas essa daí. Cara, eu acho que o Charges ainda existe. Deve existir, né? Hoje em dia eles são canal de YouTube. E tem mais acesso que a gente. É aí. Não, isso não é difícil. Mas eles não têm os componentes dos tigres asiáticos que a gente tem. Exatamente. O LS Jack era uma banda que surgiu, acho que em 97, no Rio de Janeiro. E ele marcou época com essa música que a gente acabou de cantar aqui, maravilhoso, Carla. Mas a melhor música que eu acho deles é uma versão de Amanhã Não Se Sabe, dos Titãs. Vocês conhecem a música? Não. Cara, o que eu já escutei... Mas provavelmente você está errado. Como assim, cara? Que isso? Tá brincando? Jogou, gratuita, cara. Jogou. E, novamente, esse é um lugar de julgamentos, cara. Você vai ser... Exatamente. Esse ambiente que a gente tá é o ambiente que você não, está... Não, é uma música julgado. Dos Titãs. E o ponto dessa música é assim, o que eu já escutei essa música na fossa era uma das minhas músicas de fossa oficial. Mas você ouvia a versão do LS Jack, é, eu escutava. Titãs. Eu gosto muito de Titãs. Eu acho que é uma das minhas bandas nacionais favoritas, mas eu gostava muito da música do LS Jack, porque se você comparar com a música dos Titãs, ela é um pouco mais agitada e tal. A música do LS Jack é, por falta de adjetivo, ela é fofinha. Então, cara, quando você... Putz, você chegou, assim, do colégio, e daí tinha aquela menininha que você gostava, e ela não falou com você de novo, aí você ficava meio triste, assim, putz... Eu sou só um nerd aqui, né? Ah, ok, sabe? Vai. Todo mundo já passou, Henrique, por isso, né? Tá bom, Henrique. Pode pá. Tá tudo bem. Sobe aí, tá tudo amanhã bem não agora, se sabe. Cara. Sobe aí, amanhã não se sabe, que eu quero apresentar pra vocês. Tira. Bosta. Como as folhas com... Nossa, cara. Eu ficaria... Até onde vai dar o fim? muito mais deprimido depois disso, cara. Toda hora, enquanto é tempo. Parou. Vivo aqui, neste momento. Isso na verdade é o podcast do Henrique torturando as pessoas. Hoje aqui, amanhã não se sabe. Vivo agora. Eu acho que o Henrique tá com saudade da música, né? Isso é literalmente uma música na fossa, né? É uma música que foi literalmente removida da fossa. Agora. Sobe a música. Só sinta. Me abraça, me aceita assim, meu amor. Se você assiste pelo Periscope, você consegue ver a reação em tempo real da tristeza que caiu sobre o recinto. Então, cara, LS Jack era um grill pleasure meu, e eu vou te falar que hoje, quando eu escutei, e na verdade eu fui escutar essa música depois do comentário do Pedro, que a gente já leu aqui, e eu lembrei desse grill pleasure meu, e eu escutei, cara, eu vou te falar que eu escutei mais de uma vez essa música hoje. Qual delas? Tá essa bem, que tá bom. Essa eu acabei, que acabou de subir o som. Mas não há a menor dúvida, né? Você acabou de falar que era apaixonado por ela. Eu não falei que era apaixonado. Eu falei que era apaixonado por ela? Sim. Eita. Múltiplas vezes. Repete aí na edição. Essa é a marca do corte da edição. Gostava muito da música do LS Jack. Gostava muito da música do LS Jack. Posso mandar um último Guilty Pleasure musical aqui? Nossa, vai ser só um? A gente não vai discutir o gosto de merda do Rodrigo aqui? A playlist é assim, lixo? Vamos questionar. A playlist não é lixo. Tá? Cara, a sua playlist é muito lixo. Cara. Não é lixo. Tudo depende de ponto de vista. Essa é a questão. Se o seu ponto de vista é eu tenho bom gosto em música... Isso eu nunca questionei. Eu não necessariamente tenho um Rodrigo, bom gosto de música. Quando eu te conheci e eu fui na sua casa pela primeira vez, você sacou um violão e no seu violão tinha qual adesivo? Um adesivo preto. Com um negócio prateado. Escrito? Com as letras. Tinha N, X. E não lembro o resto. Era um número. Era um número. Quando eu conheci o Rodrigo, ele puxou um violão que ele não sabia tocar. Eu sabia tocar. Ele tá, você vê como o encontro tava indo mal naquele momento, né? Ele puxou o violão, é a última chance, cara. O Rodrigo foi fazer uma serenata e começou a tocar NX0, cara, pra ver. Pior é que eu não sabia nenhuma música. É que veio com um CD que eu comprei na época, lá pra 2000 e pouco. Pô, mas na época eu gostava de algumas músicas, mas não era muito. E, aliás, nunca foi muito o estilo de música que eu gosto. Rod, qual é o estilo de música que você gosta? Fala aí. Punk. Punk rock. Mas não punk, tipo, Sex Pistols, cara. Até gosto, mas não é o que eu ouço com vontade. Não me agrada muito, né? Sex Pistols? Não, me agrada, sim, mas não é. Não, me agrada. Tipo, não é o brother do reggaeton. Rolou uma cacarejada agora. Não é o brother do reggaeton ali. Tipo, aliás, aquela. Falando em reggaeton, gasolina é foda, né? Gasolina. Mas algum de vocês... Isso é lindo. Vocês gostavam? Nossa, isso é maravilhoso. Não, mas eu não gostava dessa música. Você gostava dessa música? Eu amo essa música. Isso era Pussycat Dolls, né? E essa música, pra mim, quebrou barreiras, cara. Não era Pussycat Dolls, isso aí? Não, com certeza não, cara. Não sei lá quem que era, mas eu ouvia... Não sei quem é, mas aprecio pra caramba. Jahuli, talvez? Jahuli. Que dizer dessa música que mal conheço? Não, eu ouvi a minha irmã ouvindo esse negócio no quarto ao lado, na minha época de metaleiro, que eu andava de coturno, que a cor mais vibrante do meu guarda-roupa era cinza. Eu ouvi essa música e ela quebrou barreiras, porque eu acho que ela foi a primeira música não heavy metal que eu gostei na minha vida. Gente. Gasolina. Cara, pra quem não sabe, eu conheço o Vitor desde a época do colégio. Quando eu tava mais ou menos no segundo colegial, ele tava no terceiro, ele é um ano mais velho que eu. E cara, ele, pra vocês que não estão acompanhando aqui no Periscope, ele é um cara de 1,95m. Ok? Enorme. E na época do colégio, todo mundo tinha... Já era pequeno e estranho, e o Vitor já era uma pessoa gigante e cabeluda. Mas muito mais estranho que todos os outros. Exato. Sim. Esse era o principal foco. Você também tinha cabelo, madeixas magníficas. O Vitão era tipo o Hagrid, só que sem barba e magro. Nunca fui magro, cara. E ele passava essa impressão de cara... metaleiro e pesado, e tipo, putz, eu não vou mexer com esse cara não, porque ele vai me quebrar no meio. Tudo bem, ele ainda pode continuar podendo me quebrar no meio. Mas era cada vez mais interessante. Mas era um cara que você não podia mexer, assim. E daí o cara vira nesse programa e fala que ele gostava de gasolina da Pussycat Dolls. Possivelmente, nunca se sabe. A autoria ainda é desconhecida para os membros desse podcast. Não é das Pussycat Dolls, nem ferrando. Para os ouvintes que não conhecem Pussycat Dolls... Só um gasolina aí pra gente escutar. É um guilty pleasure seu, Henrique. Gasolina? Pussycat Dolls. Não, não. Mas na verdade... Essa era ruim mesmo. Na verdade, assim, o que tá me fazendo associar com Pussycat Dolls? Eu lembro que essa música tocava muito em festa de 15 anos. E na época que a gente tinha 15 anos, tocava muito Pussycat Dolls nas coisas. Então pra mim, toda música pop era Pussycat Dolls. Caraca. Ok. Só que eram mulheres cantando em gasolina e um brother cantando. Cara, a gente tá me num... Me custa gasolina. Roger, o nosso site chama nerdbay.com.br. Eu acho que isso já fala muito sobre o nosso passado, que eu não tava muito ligado da cultura pop. Você não tava muito nas baladas. Não, eu não era que nem você, que era o colírio capricho do colégio. Não, muito pelo contrário, e eu era rebelde. Eu não ia Rebelde com o CNX Zero punk pop, né? É, exato. Não, pô. Tá ficando agressivo, tá tendo muita agressividade nesse podcast. Vamos, eu quero voltar pro meu mundo, meu mundinho. Eu quero me revoltar. Vai, fala. Manda. Como era o Victor com 12 anos de idade? O Victor com 12 anos... Cara, não queira saber. Não, cara, eu te conheço o quê? Sei lá, uns 6, 7 anos? Desde a faculdade. Eu não sei como é que era o pequeno Victor. Não, quer dizer, pequeno nunca foi, mas... É, cara... Pra quem não sabe também, o outro Victor tem tipo 1,93m, eu não sei. Não, 1,86m e whatever. Ele é muito grande, cara. Os dois vídeos são muito grandes. Mas fala aí, Victor, como que era o pequeno Victor? Pequeno Victor não se misturava. Mas... Ele não se misturava. Isso, é verdade, cara. Ele era um babaca. Eu gostaria de voltar ao meu mundo, ao mundo do cinema. Volte. A sétima arte, que produziu grandes obras e que produziu, acima de tudo, a obra máxima do cinema na minha cabeça, é Tropas Estelares. Tropas Estelares foi mencionado por uma outra ouvinte nossa. Uma entidade. A Diana. Eu vou achar o comentário aqui dela. Só veja você, eu nem li o comentário. É o ápice do cinema, falei, cara. Vamos lá. Ouvinte Diana Ragnoli. Ela vai mandar dois aqui e um deles é Tropa Estelar e depois ela abre o comentário dela falando de um outro filme que eu também quero discutir aqui, que também é um guilty pleasure meu, que quando eu li o comentário dela eu fiquei, putz, essa mina sabe das coisas. Mas vamos lá, Diana. Amo Soul filmes épicos. Quanto mais farofa, melhor. Uhum. Sabe aquele coração de cavaleiro com o Heath Ledger? Que eles dançam minuet. Eu amo esse filme. Que eles fala dançam... Fala o microfone. Grita pro mundo saber. Obrigado, Diana. Obrigado. Que eles dançam minueto com música pop anos 80. É maravilhoso! É muito. Segura, a gente vai discutir esse filme, porque é maravilhoso assim. Diana, todo mundo concorda com você, você não tá sozinha nisso. E daí ela continua aqui e falou assim: e tem os épicos ficção também. Aí acho que o mais sensacional é Tropas Estelares. Tropas Estelares. Como não amar aquele futuro distópico onde os colegiais têm cara de 25 anos, são todos loiros e falam inglês, mas moram em Buenos Aires? Não. Isso tá tudo errado. Não vai esmerilhar o nosso vídeo. Não vou esmerilhar. Não são todos loiros. Vitor, não seja um pequeno Vitor. Não seja um babaca, cara. Esse é o pequeno Vitor. Pequeno Vitor. Então, eu nunca vi Tropas Estelares. Eu nunca tinha escutado falar. Exato. Até um episódio atrás que vocês mencionaram. Alguém me explica o que é Tropas Estelares? Alguém viu Tropas Estelares aqui, dos quatro que estão lá de mim? Eu não, nunca. A minha única referência de Tropas Estelares é que parece que entrou no Netflix e alguém nos avisou recentemente. Sim. Escutem o último episódio do Netflix. Tropas Estelares é um filme de 1997 dirigido pelo Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, pra quem não sabe, dirigiu Robocop... Victor e IMDb. O Vingador do Futuro, clássicos do cinema. E Tropas Estelares, pra mim, o mais legal do filme é que ele é a adaptação mais rara que existe. É a adaptação em que o diretor odeia a obra original. Porque o Tropas Estelares originalmente era um livro do Robert Heinlein, que era um escritor de ficção científica bem prolífico, famoso na época. E as perspectivas militares dele eram meio babacas, se você considerar hoje. Você pode considerar um pouquinho fascista. E o Paul Verhoeven, ele é um cara holandês que falou que a primeira memória dele era uma bomba nazista explodindo perto da casa dele. Cara suave. Então, ele decidiu fazer uma adaptação meio absurda do filme, tipo, parodiando todos os conceitos fascistas que tem no filme. Então você tem vários comerciais passando... com Alice-se agora. E tem uma grande conspiração dentro do filme que nunca se fala, mas que na verdade, como a Diana diz, é, os protagonistas vêm de Buenos Aires. E Buenos Aires é destruída no meio do filme. Os caras deviam ter feito a Buenos Aires achando que era a capital do Brasil, né? Um cometa destrói Buenos Aires e isso vira um estopim pra uma guerra contra os alienígenas. Porque já tinha guerra contra os alienígenas, mas depois, cara, foi a época da invasão. E tipo, se você vê, cara, como esses filhos da puta jogaram um asteroide em Buenos Aires? Não faz o menor sentido. Tipo, a culpa não é deles. Exato. Cara, é genial o jeito que tá ligado. Vocês estão ligados que o Neil Patrick Harris tá no filme, né? Não tinha a menor ideia. Ele tá no filme. Mas de quando é esse filme? 97. E ele, cara, ele tá vestido que nem um agente da Gestapo. Ele é um argentino. Ele é um argentino loiro. De 25 anos. É, um argentino loiro. Ele pode ter fugido da Alemanha nazista depois, nunca se sabe, né? Foi. Mas enfim, ele também tem poderes psíquicos. Ele é um nazista psíquico, cara. Genial. Que ótimo. Que excelente. Assim, é magnífico. Os efeitos especiais são datados pra caralho. Tipo, você consegue ver o relevo dos alienígenas. Os alienígenas são meio que umas aranhas bizarras. Elas parecem tipo aquelas faixas de não atravesse, de aqueles pretos e amarelos. É basicamente isso. Eles têm essas cores. Mas, cara, é muito bom. Os comentários políticos que tem dentro daquele filme são muito divertidos. O nível de nudez também é apreciável, porque tem uma cena que tem uma cena no banho, e os banhos são conjuntos, homens e mulheres. Uma coisa meio romântica, assim? Não, é, tipo, porque soldados, tem soldados homens e soldados mulheres, e eles tomam banho juntos, por algum motivo. E o melhor é que quando você descobre, estudando o filme, que os atores, eles falaram, ah, então, a gente faz, mas só se você, Paul Verhoeven, ficar pelado também. E aconteceu, ele estava lá, gravando, nu. Eu só imagino, cara. É a visão do inferno. Como no dia em que veio ao mundo. É magnífico, cara. Eu recomendo a todas as pessoas. Tá no Netflix, assistam Tropas Estelares. Tem realmente argentinos das mais diferentes tipos e variedades de ser humano. Tem argentinos das mais diferentes nacionalidades. Tem a ex-mulher do Charlie Sheen, esqueci o nome dela. Denise Richards, ela tá lá, cara. Ela é uma das argentinas. Maravilha, você ouvinte que escuta Tropas Estelares e gosta, mande um e-mail ou comenta aí pra gente defendendo por que Tropas Estelares é maravilhoso. Porque, cara, você fez um monólogo aqui sobre Tropas Estelares, eu achei uma bosta. Exatamente, não faz o menor sentido que seja. Cara, mas é muito legal. Mas agora a gente não vai comentar mais. Vamos. Coração de Cavaleiro? Não, a gente vai voltar pro comentário da Diana aqui. Vamos lá. Então, Coração de Cavaleiro é acho que um dos maiores clássicos. Cara, do filme. Eu não me sinto nem realmente um pouco culpado por gostar desse filme, ele é maravilhoso. Coração de Cavaleiro tem a melhor trilha sonora que já passou pelo cinema, não, cara. Já passou. Eu vou dropar alguns nomes aqui, ó. Na trilha sonora de Coração de Cavaleiro tem Queen, tem David Bowie, Thin Lizzy, Eric Clapton, Thin Lizzy. Cara. E mais umas pessoas de peso que eu não lembro. E foda-se o resto. Não, inclusive, agora tá tocando The Boys Are Back in Town, em homenagem a Coração de Cavaleiro. E é muito bom esse filme, tá? É uma bosta, a gente sabe, mas ele é muito, muito bom. E uma das coisas mais interessantes desse filme, que na verdade eu notei agora. Depois do comentário da Diana, eu relembrei do filme e eu lembrei que o Paul Bettany, que tava nesse filme, então, cara, é o primeiro emprego do Visão, cara. Do Visão do Vingadores. É o primeiro, você sabe mesmo isso? Isso é verdade? Não, é o primeiro. É escudeiro, era estagiário ali. Você tá ligado que o primeiro emprego de cinema do Alan Rickman foi com 40 anos, então nunca se sabe. Mas o Alan Rickman é um gênio, o Paul Bettany não é um gênio. Cara. Ele é o quê? Mas enfim, não, só vou discordar de você no negócio da trilha sonora, porque embora tenha Queen em Coração de Cavaleiro, Highlander e Flash Gordon teve trilhas sonoras compostas só pelo Queen. Não, totalmente só deles, especialmente para o filme. Não, ok, mas aí eu acho que é outra categoria, entendeu? Eu acho que trilha sonora como um todo, assim, de um mix de artistas, Coração de Cavaleiro é imbatível. Se você tá escutando isso aí e conhece aquela filme... música medieval genial que toca quando eles vão pro duelo final. Genial, realmente. Se Deus quiser, tá subindo uma música cantando junto com o Victor aqui. Eu não sei. Vocês lembram? Música. Vocês lembram da história? Não tem, muito não boa. Tem. Aliás, eu gostaria de mudar. Editores que estão editando esse podcast agora, não. Não, não coloquem a música. Essa é a música. Inclusive, façam vídeos do Vitor com essa cena com o Vitor cantando. Vocês lembram da história? Eu lembro mais ou menos da história desse filme. Era basicamente um cara que ele era... Ó, oh, tô falando isso tudo de memória, tá, gente? Eu não lembro realmente da história do filme. Mas eu lembro que era um cara meio assim, um underdog, que ele ia pro campeonato de cavalos e cavaleiros. E eu acho que era isso. Era Karate Kid, ele chegava na cidade e aí ele se embrenhava com o valentão assim, da cidade. Vou resumir, posso resumir? Manda ver. Então, o cara era um plebeu e ele sonhava em ser um fodão das justas. E ele não podia porque ele era um plebeu, esse era um esporte de nobres coxinhas, filha da puta. Uhum. Polo? Exato. E aí ele conseguia ser escudeiro de um cavaleiro que era nobre, e aí o cara começava o filme morrendo, virando presunto. Aí ele assumia o lugar do cara de quem ele era escudeiro, porque clandestinamente. Não, pode crer. E aí a história de como ele conseguiu conquistar... É, eu lembro que ele entra na briga justas. De justas lá com RG falso, isso eu lembro. Cara, é genial esse filme. Não me sinto culpado, entendeu? É maravilhoso. Obrigado, Diana, por lembrar desse filme. Heath Ledger, começo de carreira. Quem diria que o cara ia virar aquele pinguim, né, cara? Porque, putz... Pinguim, exato. Vem no Heath Ledger nesse filme e você não ganha nada pra ele, cara. Tá excelente hoje, né? No Batman ele faz um ótimo ele pinguim. Ele faz um pinguim, né? Genial, cara. Realmente. Ele só, caralho, só o Danny DeVito supera, realmente. Desculpa, o Coringa. Coringa, desculpa. Eu tomei duas cervejas antes de gravar. Antes de você dar mais um comentário, eu não sou muito letrado em filmes. Eu queria fazer perguntas se os filmes que eu vou falar são ruins. Tem alguns que eu tenho certeza que são. Sim ou não? Space Jam. Nossa, não. Cara. Gênio. Sabe, já começamos. Vamos lá. É, pode falar. Pode... Não, Space Jam, cara, tá... Putz, é assim... Poderoso Chefão e Space Jam, assim, tudo mundo louco. Basicamente isso. Favorito da história. Não, mas eu não vejo há séculos, então e, não aliás, sei. Aliás, Space não Jam sei vai ter avaliar. Uma nova versão esse ano? Não, isso é boato. Tudo com boato. Quem quer ser? LeBron. O LeBron? Não, é tudo boato. Além de Space Jam, vamos mais recentes. Superbad. Superbad não, Superbad é meio. Tá mais pra indie, né? Porra, Superbad é bom pra caralho. Foda-se a origem e a estrutura cinematográfica no negócio. Se o negócio é bom, se ele é ruim, cacete. Não, mas ó, é que é meio suspeito a gente falar de Superbad aqui nesse circo exatamente. A gente precisa perguntar pra, sei lá, um. Ted. Não, a gente precisa achar um colegial americano que é quarterback e ídolo do time do colégio. Alguém popular numa escola brasileira. Não precisa. Você que é popular, fala aí. Ou você isso. Gosta de Superbad ou não? Cara, pessoas populares não estão ouvindo esse podcast. Olha aí, julgou. Tá aí o nicho de mercado, hein? A gente vai ser guilty pleasure de pessoas populares. Cara, pode ser. Almejamos ser o seu guilty pleasure. Pode ser. Mas enfim. Não entenda isso do jeito errado. Coxa. Pelo amor de Deus. Ou entenda. Ted, não, é bom. Ted é bom. Eu não vi o 2. É bom? É ok. Eu vi o primeiro, não fiquei com vontade. Você ficou à vontade, cara? Ficou à vontade, né? Filmes, aquela porra daquele urso falando palavrão. Não fiquei à vontade de jogar. Muito chocante, né? Não achar alguns filmes do Adam Sandler ruins. Ah, temos isso é um erro. Isso é um erro pesado. Segura aí. Temos mais um comentário do Pedro Catborian aqui, que já falou do MC... Pequeno e Menor. Pedrão? Eu não lembro do MC, mas cara, Pedro... MC você Godal. É o único Pedro falando... A música, essa música. MC Bombadil. MC Papo. Pedro Catborian fala aqui de novo. Eu curto muito dois filmes do Adam Sandler. Clique e Como Se Fosse a Primeira Vez. Hashtag desculpa. E aí, o que vocês acham? Ah, cara, eu lembro que eu assisti Clique. Clique é emocionante. Então... Não, vai. Eu fiquei triste a primeira vez que eu vi Clique, pô. Tocando é violino, tocando um air violino aqui. Não tô dizendo que é bom, mas é triste. Rod triste. Então, Clique, certo, quando a gente assistia, quando a gente tinha 12 anos, parecia ser um filme extremamente emocional e profundo, mas, cara, olhando hoje, é bem bosta, cara. Mas na época ele não era guilty pleasure, porque na época ele foi bem mainstream, né? Todo mundo assistiu e falou assim, cara, você tem que ver Clique, é bom pra cacete. Filmes do Adam Sandler são mainstream. Não, né? Como Se Fosse a Primeira Vez, por outro lado, é um filme de horror disfarçado, né, cara? Se você contextualizar aquele filme, é a coisa mais horripilante do mundo. Porque você tem que conquistar a mesma mulher todos os dias? Exatamente. E porque ela teve um filho, cara. Achou as traumas ocultas do Vitor aqui. Ela se casou, ela teve uma vida inteira com esse filho da puta e ela sempre acorda e ela nunca sabe o que aconteceu. É tipo, é um final de episódio de Além da Imaginação, cara. É extremamente perturbador. Cara, eu imagino o Rod Serling. Considere Drew Barrymore. Uma mulher... Eu tô vendo o Rod Serling aqui na nossa frente. É, exato. O Rod Serling tá aqui. Uma mulher presa em seu próprio ser. Incapaz de viver uma vida normal. Porque ela se encontrou em Além da Imaginação. É basicamente isso que acontece naquele filme, cara. Tanto que acho que tem um filme de terror com a. De filme de horror, suspense, com a Nicole Kidman, que é basicamente a mesma coisa. Ela acorda e ela não sabe quem ela é e fala, ah, tudo bem, eu sou seu marido. Então é isso aí, Pedro. Eu acho que só pode ser um guilty pleasure seu se você continuar assistindo esses filmes, cara. Porque senão, você cara, tá tranquilo, você... tá? Você tá salvo. Qual a sua opinião de Ridiculous Six? Eu não assisti, eu não ouvi coisas boas. Mas há sempre um. É sempre bom saber, né, cara, se há alguém que defende, por que é bom. Nossa, eu queria saber por que a Netflix assinou um contrato de 4 filmes com a RSM. Cara, foi a coisa mais vista... O que aconteceu, cara? Foi a coisa mais vista na história da Netflix, então foda-se pra eles. Eles Nossa. Acertaram, pro ponto de vista deles. Não, vocês estão ligados àqueles e-mails da... E a gente fez um programa inteiro sobre os caras defendendo. Nossa, esses caras são fodas, não sei o quê. Não, os caras fazem 4 filmes com a RSM, cara. Vocês estão ligados naqueles e-mails vazados da Sony, que o WikiLeaks liberou e tal. Os executivos falaram, cara, Adam Sandler é uma merda. A gente odeia fazer os filmes dele, mas eles dão tanto dinheiro. Cara, eu tava tentando lembrar, mas a minha memória não é das melhores. Olha, eu só vou dizer que Space Jam também concorre com o melhor trilha sonora, talvez dos anos 90. Olha lá! Vote! A gente vai fazer uma enquete no Exato. Facebook. Se você ouvia R. Kelly pirando, se você acreditava como Michael Jordan que você podia voar... Por favor, eu lembro que quando eu assisti Space Jam pela primeira vez, eu achei muito louco aquele filme... filmado em película mesmo, em filme. E tem uma animação ali, cara. Eu sempre achei que o... Tipo, como esses caras juntaram as duas coisas? Porque sabe? Você eu nunca tinha... isso mágico. Porque eu você não... nunca tinha assistido uma cilada para o Roger Rabbit, que saiu antes. É verdade, Roger... Não, eu tinha assistido, mas eu acho que Space Jam me marcou mais. Mas você porque você era uma... Roger Rabbit, agora eu lembrei. Porque você era uma... Space Jam foi muito mais importante para nossa geração. Sim, exato. Sim. Eu assisti Roger Rabbit porque alguém apareceu com VHS, alguma coisa assim. Não era uma coisa que, sei lá, passava na televisão. O panteão de filmes da infância é... Space Jam em primeiro lugar, em segundo lugar o filme dos Power Rangers. Nossa, cara. Nossa, aquele filme. Caralho. Qual filme? Boa, Roger. Eu não Qual sei. Pleasure, eu tenho o original. Eu tenho tantos filmes que eles se embrenham. Eu não sei qual é. Você lembra da narrativa? Eu não, cara, da sinopse? Tem uma sinopse? É o original. Tinha os Zordon, tinha os caras da primeira. Era dos ninjas. Sempre tinha cara, ninja, cara. Como assim? Não. Eles viravam ninja. Tem um filme que eles se vestem de ninja uma hora. Eu não lembro disso. Mas eu lembro que eu gostava pra cacete desse filme. Eu queria. Eu vou rever esse filme e vou ver se continua sendo Guilty Pleasure. É bem possível que eu tenha alugado dezenas de vezes o VHS desse filme quando era criança. Mas. Desde então, nunca mais assisti. Vocês querem me julgar agora? Não, eu quero voltar pra sua primeira confissão. Que eu abri o programa, né? É, exato. Vamos lá. Eu gosto pra cacete. Vou até falar um palavrão aqui pra estressar isso aí. De O Dia Depois de Amanhã. Uhum. Por quê? Por quê? Quando eu estava na quinta série, com 12 anos... Eu não lembro quantos anos a gente tinha na quinta 11. Série. Quase a minha lá. Professora de geografia, Daniela, saudades Daniela, ela estava ensinando sobre climas, né? Aquela coisa, ela falou assim... Ô, criançadinha, vão assistir O Dia Depois de Amanhã no cinema. Que eu acho que, né, pra tentar despertar a atenção do pessoal sobre o tema e, né, abrir a cabeça das crianças, né? Porque às vezes um Hollywood, pra criança que não sabe muito bem o que tá acontecendo, pode ter seus benefícios. E daí eu lembro que eu fui assistir no cinema e, cara, eu assisti de lá abaladíssimo. Na minha cabeça aquilo era um documentário e aquela coisa ia acontecer, cara. Cara, meio que está acontecendo. Tá quase lá. Estamos chegando no tá dia perto, depois de amanhã. Vamos. Esse verão tá foda, tá? Lá teve... No ano passado teve a Estátua da Liberdade, ficou coberta de gelo, né? Chegou só até o braço. Foi semana passada que encheu de neve lá. Quer dizer, semana passada, provavelmente quando isso for ao ar, há duas semanas que encheu de neve lá nos Estados Unidos. Lembrando da história do filme, vou tentar lembrar de cabeça aqui. Eu tinha o DVD desse filme, cara, assisti tantas vezes. Eu acho que tava na Netflix há um tempo atrás, mas acho que saiu. Bom, mas enfim, era basicamente o clima meio que inverteu. Aí apareceram vórtex gigantes que congelaram o ar. Enfim, o tempo ficou completamente maluco e do hemisfério norte pra cima virou basicamente uma calota polar gigantesca. Deixou os Estados Unidos em cima, abaixo de metros e metros de neve e forçou... O Jake Gyllenhaal a queimar livros. Não, e forçou os americanos a... ultrapassarem a fronteira e ir pro México. Olha aí, comentário político. Os caras, os mexicanos perdoaram, fizeram com que os Estados Unidos perdoassem a dívida externa do México. Tipo, porra, cara, você tira essa porra, cara. Você acha que os Estados Unidos iam pedir permissão pro governo do México pra pular uma cerca de arame farpado? É isso, tá bom, não tem, tá bom, então. Não existe uma cerca, você sabe, tá ligado? É, os caras iam passar com um tanque lá, falando, foda-se, seu país é meu agora, vai embora. Foda-se. Cara, eu fiquei perturbadíssimo com esse filme. Porque primeiro começa com um tsunami. E daí aparece aquela porra daquele cargueiro na biblioteca de Nova York passando assim, sabe? Eu fiquei bolado com aquilo, cara. Ah, era um filme. Eu, na época eu também. Eu não revi desde então, mas. Ah, eu achei um filme impressionante, curti, pra assim, caramba, um assim, em termos visuais. Era. Eu mas adoro um apocalipse, na verdade. Ah. Essa é a questão. Então você curte Roland Emmerich em geral? Sim. Não, e ele curte um apocalipse. 2012. Não, mas se eu falar que você também curte. Cara, se tem um filme que nasceu datado, é 2012. Em pré-produção, já falava, já devia ter notas de pré-produção, isso daqui não vai dar certo. Nossa, eu lembrei que agora esse filme saiu em 2012 e tinha aquela história do calendário Maia, né? Que exatamente, o planeta ia acabar. Exatamente por isso que o filme foi produzido. Pô, né? O mundo não acabou, a gente tá gravando esse podcast. Ou será que não? Será se fudeu o Roland Emmerich. Será que isso é uma alucinação que você tem enquanto a... Gente. Tsunami, tá explodindo. Eu não vi nenhum dos dois. Que é isso? Mas você viu, mas você viu algum Transformer? Você viu, não. Você viu algum... Não, dá spoiler desse programa, cara. Vou com calma aqui. Você viu alguma das grandes obras de Roland Emmerich, que inclui Independence Day, Godzilla? Godzilla eu vi. Godzilla que foi. O novo? O de 98. O de 98. Vi. É uma bosta. Olha o cara. Não é uma bosta, cara. É uma... Não, é bosta, mas é bom. É Godzilla, cara. Godzilla não é ruim. Ah, controvérsia. Com alguém que tem 60 gigas de filmes de Godzilla no HD, eu posso dizer. No HD externo, computador de 1 tera. É. Então, mas, enfim, mas 2012, eu achei 2012 completamente impressionante também, porque, de novo, eu adoro um apocalipse ambiental. Eu achei aquela porra daquelas arcas de Noé modernas lá. E... Isso não é do 2012? Então, eu tô falando de 2012. Ah, você tá falando de 2012, achei que você... Esses filmes se misturam, né? O Dia Depois de Amanhã e 2012 acabam se misturando como um todo. Acho que eles são continuação, né? É, basicamente. 2012 tem todos os elementos que eu gosto num blockbuster. Apocalipse ambiental, underdogs, tecnologia John e Cusack. Um drama. John Cusack. John Cusack invadindo aquela arca gigante com, nossa, não, com a família, é muito bom. E aquela tem a morte mais ignóbil do mundo, que é o pobre coitado que é casado com a ex-mulher dele. O cara com ele mesmo? Ele morre, ele é esmagado pelas engrenagens da porta. Ah, é verdade. Ele era um babaca, não era? Era um cara, pelo que eu lembro, era um cara normal, cara. Ele eu só morreu. Ver esse filme de novo. Ele só morreu porque eles precisavam juntar um John Cusack com a ex-mulher, porque isso é o que Hollywood gosta de fazer. É que John Cusack gosta de fazer também, né? Você gosta de coisa do Michael Bay? Eu gosto. A Rocha. A Rocha é talvez. Rocha? Você gosta de A Rocha? O suprassumo. Tá subindo uma rocha aqui agora, né? Pra filha sonora. Viemos te mostrar nossas armas marciais. Vamos apresentar. A Rocha é o suprassumo do cinema como um todo. A Rocha. A Rocha. Aquele filme do Alcatraz com o Nicolas Cage e Sean Connery. Não. Se tem Nicolas Cage, é instantaneamente um clássico, cara. Exato. Não é Guilty Pleasure, cara. Não, não interessa, não, cara. Não, 60 não. Segundos é um filme foda, cara. Ok, isso é um Guilty Pleasure. Mas enfim, a Rocha eu não diria que é um Guilty Pleasure, porque é genuinamente um bom filme de ação. Coisas meio bostas do... List de filmes do Michael Bay. Transformers. Bad Boys. Transformers 1, Transformers 2, Transformers 3. Transformers A Vingança dos Derrotados. Bad Boys. Bad Boys 2. Bad Boys é bom também, cara. Bad Boys, sim, concordo. Bad Boys, what you gonna do? Sim, aquele No Pain, No Gain. E o mais recente... No Pain No Gain. Cara, eu comecei a assistir esse filme, eu não consegui terminar. Não é um Guilty Pleasure. Ele não teve tempo pra virar um Guilty Pleasure. Ele não amadureceu pra virar um Guilty Pleasure. Também tem Tartarugas Ninja. Tem, né? Não, ele é produtor só. Ah. Ele fez aquele filme de Benghazi, tá ligado? Com o John Krasinski. Ah, que vai sair semana que vem. Exatamente. Mas ele, cara. Guilty Pleasure. Ele fez aquele A Ilha, verdade. Também a Ilha lembrei. É bom. Mas A Ilha não é bom? Eu acho que é o melhorzinho dele. Ou eu tô confundindo com A Praia? A Praia é o do Leonardo DiCaprio. A Ilha é do... Qual que é o dos clones? É o A Ilha. A gente tá falando da Ilha. Isso. A Ilha... Então, A Ilha é bom. A Praia ficava numa ilha na praia. A praia não é um... A praia meio que é um guilty... A praia meio que é um guilty pleasure pra mim. Não é um filme bom, mas é... Tenta. Mas a praia da ilha ou a praia do filme? A praia do filme com a praia... Você numa gosta de praia, cara? Nossa, eu vou abrir mais uma cerveja depois disso, cara. A praia e a ilha... Dois filmes excelentes, não sei se estão no Netflix. Assista. Então, aí você vai descobrir qual é a praia e qual é a ilha, ou não. Vamos lá, voltando a concentrar aqui, eu vou ler mais um comentário aqui da Bruna Traut, que é uma ouvinte nossa. Não perca a oportunidade de assistir Sharkboy e Lavagirls. Crossroads, da Britney Spears. Ok. Judge Me for My Guilty Pleasures. Ela tá pedindo pra ser julgada. Cara, eu não vi. Também não vi. Eu não vi. O que vocês não viram? A única informação que eu tenho disso daí é que o Sharkboy é o cara do Crepúsculo. Exato. Ah, é verdade. Não, tem infância. É o... Qual que é o nome dele, Roger? Taylor Lautner. Taylor Lautner, antes dele ficar bombadão pra esse papel, né? É verdade. Eu vi Shark esse Boy papel do pra papel do Shark Boy. Ele é uma criança... Uma criança, tem a criança de 10 anos 10, bombada. 12 anos, é. Teve que usar... Foi extremamente controverso na época. Tem o Antônio Bandeira. Pelo que eu me lembro de cabeça, assim, é um menino e uma menina que são filhos de um casal de espiões e acontece alguma coisa... Peraí, isso não é Pequenos Espiões? É, então, parece... Eu ia falar, não é o Stallone que tá nesse filme, mas não, acho que era o Pequenos Espiões 3. É que tudo se mistura. É, putz, confundi, cara. Os dois filmes são dirigidos pelo Robert Rodriggs. E eles estão no mesmo universo cinematográfico, assim. E eu acabei de lembrar, esse filme do Sharkboy e Lavagirl foi elaborado pelo filho do Robert Rodriggs. E aí o Robert Rodriggs, como não tinha nada pra fazer, eu suponho, decidiu, vou fazer o filme e meu filho decidiu fazer. Momento Enciclopédia Vitor. Vitor, o que mais o Robert Rodriggs dirigiu? Sin City. Bom. Um Drink no Inferno, que pode ser um Guilty Pleasure. Não vimos, pula. Não viu? É. Drink no Inferno é aquele filme com o George Clooney e o Quentin Tarantino, que começa como um filme de assalto e tal, aí eles vão num bar, barra, bordel, sei lá, striptease, casa de striptease, e tem a Salma Hayek e tal, e de repente são todos vampiros. Vocês não lembram desse filme? Cara, não. É genial. É um Guilty Pleasure seu? Talvez. Eu não sei se eu considero um filme bom o suficiente pra não ser um Guilty Pleasure. Tipo, geralmente bom o suficiente pra não ser um Guilty Pleasure. Mas é extremamente bizarro, cara. Porque ninguém sabia que era uma porra de um filme de um... Que no meio do filme ia ter uns vampiros que arrancavam peles. Cara, não. É um Guilty Pleasure. Vamos falar. Tem um personagem no filme interpretado pelo mestre dos efeitos especiais, Tom Savini. Que o nome dele é Sex Machine. E o porquê ele se chama Sex Machine é porque ele tem uma pistola feita especialmente para caber na saqueira dele. Que maravilha! E quando ele tira... quando ele tira a saqueira, sai uma pistola e ele metralha a porra dos vampiros. Cara, assistam esse filme. A gente vai assistir esse filme agora. Depois que o filme acabar. Depois que esse podcast acabar, a gente vai assistir um Drink no Inferno. Voltando aqui para filmes, tem mais aqui um comentário de mais um ouvinte, Fernando Gonzalez... E ele diz, eu assisto qualquer filme de zumbi que aparece, menos Guerra Mundial Z. Eu tive o prazer de responder o comentário do Fernando no Facebook, falando pra ele testar as amizades dele com outro filme de zumbi, que chama Death Snow. Vocês conhecem isso? Sim! Não. Sim! É um filme, eu vou te falar keywords, que é só que você precisa saber. É um filme de zumbis nazistas na neve. Uhum. Acabou. Só isso. É isso. Gênio. É só isso. Cara... Não, vamos nem falar, cara, porque não é um Guilty Pleasure. Você gosta desse filme? É, sim, cara. É horrível, cara. É uma bosta. É uma bosta, mas é divertido do jeito bosta. Não é divertido, cara. É bem ruim. Isso é o seu, sua ascendência germânica falando, cara. É. Mas filmes de zumbi... É permitido gostar desse tipo de coisa. Filmes de zumbi, cara, tem um clássico que é Zombie 3. É um filme italiano. Vocês estão ligados na história? Ah, eu me ouvi do cinema italiano, zumbis. Cara, primeiro que ninguém no mundo que viu Zombie 3 acharia isso. Achei que essa é a reação correta. Zombie 3 é um filme italiano que teoricamente seria uma sequência do filme Zombie 2. Sabe por quê? Porque na Itália, A Noite dos Mortos-Vivos foi lançada como Zombie. E aí teve o Zombie 2, que é uma sequência não oficial. E aí teve o Zombie 3, só que nos Estados Unidos, Zombie 2 é só Zombie. E nos Estados Unidos, Zombie 3 é Zombie 3. Não existe Zombie 3 no Ocidente como um todo. Não, só... para, isso caralho. Vai virar uma outra praia. É, exatamente. Mas enfim, Zombie 3, cara, tem uma cena genial. Eu recomendo o Fernando Gonzalez. Tem uma hora que um brother abre uma geladeira e tem uma cabeça. E ele olha pra cabeça e a cabeça abre o olho e pula no cara. Então, realmente... Guilty Pleasure, Zombie 3 é o ápice, o suprassumo. Vamos lá. Vitor, Vitão, você tem aí algum filme de Guilty Pleasure? Cinematográfico, cara. Não. Sim, geralmente o filme é cinematográfico. Não sei. Não, a única coisa mais próxima que eu consigo lembrar que eu realmente gosto... Recentemente, não sei se vocês ficaram sabendo, mas o Netflix relançou todas as temporadas de Power Rangers. Cara, tá... Assim como de Pokémon, que eu voltei a assistir. Cara, não, mas cara, preciso lançar rapidinho assim. Mas calma. Beleza, vamos deixar isso. Pokémon é bom pra caralho. Eu tava assistindo esses dias. Eu assisti Pokémon, a temporada original, depois assisti Power Rangers. Eu achei, cara, Pokémon meio bosta, viu? Cara, Pokémon é infantil, mas é bom, é bem feito. Tipo, a história tem desenvolvimento. Há um carinho. Sim, mas cara, Power Rangers é muito ruim. É muito ruim. E, quão ruim é? É muito ruim. É uma dupla negação ruim, cara. São, tipo, efeitos especiais, que já não eram lá essas coisas, envelheceram mal e, tipo, E é muito ruim. E quando você mistura... Eu assisti a primeira temporada inteira do Mighty Morphin, porque eu queria chegar até onde eles encontram o Ranger verde. Verde, branco. Eu queria ver. Dragonzord, mas saudades. O especial não era o Ranger preto? Não, cara. Era o verde que depois virou branco. Ah. Saudade? Verdade, lembra. É o Dragonzord, saudades do Dragonzord. O problema de Power Rangers é que ele não. Ele é ruim. Tirando o óbvio, é que, como o Rodrigo falou, dos efeitos especiais, ele não amadureceu bem porque a história não é boa, né? Não, enfim, não. É diferente de. Ok, eu reconheço isso que você tá falando do Pokémon, que tem uma. Tem um desenvolvimento. É, tem um desenvolvimento. Você consegue se relacionar. Tem uma empatia. Tipo, Power Rangers é basicamente porradaria cinematográfica ensaiada. Não acrescenta nada, assim. Até assim, se você comparar até com Cavaleiros do Zodíaco, que é mais ou menos da mesma época, pelo que eu me lembro de Cavaleiros do Zodíaco, tinha umas questões um pouco mais filosóficas de superação, de... Tinha uma história. A questão não é nem história, a questão é o que tá por trás da história, os valores do que tá nisso. Eu acho que tem... Aí eu acho que você já tá pegando pesado. Vamos lá, segue. Qual não, é? Porque assim, geralmente no Guilty Pleasure é uma coisa que é mal desenvolvida. Cara, na verdade, você tá entrando num conceito mais filosófico que eu gostaria de explorar. Vamos lá. Tem um filme, outro filme italiano genial. Café filosófico. Tem outro filme genial chamado Troll 2. Troll 2 é, novamente, uma sequência não oficial italiana, que, teoricamente, tem todo um tema de amor à natureza. Porque, tipo, os vilões são meio que naturebas e quando você ouve o diretor falando isso, você acha que, tipo, o filme inteiro é baseado nisso. Mas se você vê aquela merda daquele filme... Mas qual que é a história do Troll 2? Então, Troll 2 é uma família que se muda pra uma cidade que se chama Nilbog. Aliás, Troll 2 é importante, não existem trolls em Troll 2, são goblins. Cara preciosista, vai. É. Eles vão pra Nilbog, uma cidade teoricamente nos Estados Unidos, mas obviamente, sei lá, no México, alguma porra assim. E a cidade é meio bizarra. Tem uma feiticeira que começa a transformar os caras em árvores. Eu não sei se vocês já viram aquele vídeo do cara "He's eating her and then he's gonna eat me. Oh my god." Vocês nunca viram? Não. Cara. Sobe no som aí. And then they're going to eat me! Oh my god! E aí está Troll 2, um filme genial, cara. Inclusive... Tá, eu acho que depois dessa cena, cara, puta, parou, mano. Inclusive, é genial, cara. Inclusive, ele foi tema de um documentário bem legal que se chama The Best Worst Movie. De como a cultura se criou e como os atores estão trabalhando, porque nenhum ator é daquela porra é um ator profissional hoje em dia, basicamente. E vale a pena assistir, honestamente, pra descobrir o que é a cultura do Guilty Pleasure, como ela se forma, como as pessoas reagem a ela, como os caras que trabalharam no filme se reagem a ela. Vale bastante a pena. Bom, então fica aí a recomendação do Victor, Troll 2, veja o filme e o documentário, depois fala pra gente se virou um Guilty Pleasure ou não. Já por essa... Esse excerto que a gente subiu aqui no som, dá pra perceber que é bem ruim. É bem ruim, mas é bem bom. Então, mudando de mídia, a gente recebeu mais um comentário. Os comentários estão bombando, cara. A galera tá interagindo. Fabiana Longobardi. Acho que ela é italiana. Eu não sei se vocês conhecem essas séries que ela falou. Ela fala aqui, Are You The One, Rock of Love, As Gostosas e os Geeks, que em inglês é The Beauty and the Geek, I Love New York e Papito in Love, Nossa e todos esses realities podrecos de competição ou pra achar o amor da vida. É, eu nunca assisti reality shows em geral, mas cara... Fabiana, cara, eu li o seu comentário e eu pesquisei o que era Papito in Love. Vocês estão ligados? O Supla? Eu tô completamente ligado. Eu ia perguntar isso. É realmente um reality show sobre o Supla? É um reality show da MTV, que já foi essa instituição da televisão e responsável por uma das maiores breaks de música de todos os tempos, tipo Nirvana e tal. E daí eles estão fazendo esse tipo de coisa, que é basicamente um programa que tem 16 mulheres que disputam o coração do Supla, do Papito. Talvez o maior prêmio da história da humanidade como um todo. É um The Bachelor com o Supla. É, eu acho que é isso. Eu acho que não tem muito mais o que falar sobre não, isso. Cara, parece ser muito podre, cara. Tá aí, tá. Isso, você, quando você é um executivo, você tem que vender a ideia desse jeito. Tem rumores de que qualquer filme de ação nos anos 90 era Duro de Matar em alguma coisa. Isso é uma porra de um executivo de reality show. É o The Bachelor com o Supla. Eu consigo, cara, eu consigo. O cara que tava lá, o outro executivo, falou, genial, vamos lá. É, o executivo virei entrar na sala e falou assim... Bate na mesa assim, né? E fala assim: tenho uma ideia genial. Manjo Supla. Galera, curte pra caralho, Supla. Vamos trazer aí umas mulheres e essas mulheres vão competir pelo coração do Supla, cara. Isso vai ser muito bom, meu. Ele não tá bêbado, ele tá. Ele não tá bêbado. Esse é o processo de seleção da MTV atualmente. E tirando isso, também tem o que ela comentou que chama The Beauty and the Geek. Que eu não sei se você. Eu acho que eu vi um episódio disso. Que é basicamente o Papito in Love, só que com geeks. É uma série norte-americana, acho que já tem várias temporadas. Não, é que tem vários casais. Isso, então. São vários. Eu acho que já vi um outro episódio, mano. É uma casa que tem vários geeks e várias beauties, né? Várias mulheres bonitas. E eles vão fazendo casais, enfim. Tem desafios, tipo, de inteligência. É muito clichê, cara. É muito clichê e é muito estereótipo. Eu, como nerd e como geek, acho isso levemente ofensivo. Ai, meu Deus. Mas também é ofensivo pro outro lado ao mesmo tempo, né? Sim, com certeza. É, pros dois lados. Ninguém sai bem nessa história. É um programa que não faz bem pra ninguém. É, exatamente. Né? Chaves. Chaves é bom ou é um Guilty Pleasure? Não, Chaves é ruim, não. Cara. Chaves é uma... Eu gosto. Chaves eu é um gostava. Chaves é uma... Sei. É uma cultura em si, cara. Ele é, sim, ele é meio, ele é um, meio que um show de que ele é ruim, ele é bom, ruim e ele é bom. Ele tem todas essas coisas ao mesmo tempo. Ele é o alfa e o ômega do mundo do... Mas Chaves só pode ser considerado um Guilty Pleasure se você continua achando bom e continua assistindo. Que eu não sei, é o caso de alguém aqui? Não. Ah, então Chaves não é o Guilty Pleasure. Next! Nossa! Ó, escrevam nos comentários ou e-mail. É um pouco mais difícil você ter. Não, você é sério. Guilty Pleasure, né? Porque é geralmente uma coisa que você faz no seu tempo livre. É bom, se bem que Guilty Pleasure tudo. Essa é a definição de Guilty Pleasure. São coisas que você faz no seu tempo livre quando ninguém tá vendo. Mas séries também pode ser, sei lá, uma temporada ruim. Um episódio ruim que a galera gosta. Mas aí a série você sustenta nessa temporada porque faz parte de uma série que você acompanha. Então você tem que, tem que ver, assim, entre aspas, né? Ah, de séries. Talvez um guilty pleasure meu seja Supernatural. É bem ruim. Já me falaram que é bem ruim, cara. Mas Inclusive eu não vi Supernatural por causa disso. Eu tô sendo influenciado por outros aqui. Por outros, aqui... né? Dentro dessa sala? Há uma voz dentro dessa sala que é o que tá acontecendo, cara. Eu quero ver se aparece os caras Supernatural aqui. É, exato. Bom, vamos trocar um pouquinho de fita, né? Trocar de fita é uma boa pra essa daqui, né? Olha só! É uma auspicioso, boa... Roger, auspicioso. Talvez seja uma boa pra quem é dos anos 90, porque dos 2000 pra frente não faz sentido. É, sim, mas eventualmente alguém que vai ouvir isso daqui não vai fazer sentido. A gente tá falando agora de games, né? Você tem um que eu sei que você acha. Eu tenho um, você tem um? Cara, eu tenho, talvez jogo de celular, eu não sei dizer. Qual jogo de celular? Vamos lá. Cara, é Tiny Tower, que é aquele joguinho que você fica entrando e mexendo, e só que eu perdi muito boas mas horas. Mas é, não, disso, sim, né, é um jogo passado. Que não tem valor nutricional, né? Talvez. Não tem. Não adiciona nada para intelecto. Exato, é um fast food. Mas que. Você fica cutucando a tela para resetar a coisa, é basicamente exato. Isso. Esse é basicamente o que eu perdi boas horas no. Pelo menos. No Death Star. É, exato, é a mesma tem essência. Isso? Tem. Eu parei no Tiny Tower mesmo. Pelo menos você gastou dinheiro. Não, eu tenho decência. Que isso? Tenho decência, porra, é bem isso mesmo. Não, mas você, sei lá, às vezes, tipo, você dá dinheiro pros caras, porque, gastei tanto tempo nessa porra, vou recompensar ele de algum jeito. Exatamente, mas acho que tudo tem limite. Nossa, pra mim o raciocínio é o inverso, tipo, eu gastei tantas horas nessa porra, eles tinham que estar me pagando alguma coisa, não o contrário. Bom, eu tenho um exemplo muito bonito, é um dos jogos mais bizarros, e legitimamente, tipo, jogabilidade mesmo, é ruim. Se chama Deadly Premonition. Ele saiu originalmente pro Xbox 360, agora tá no PlayStation 3 e PC, se vocês quiserem jogar. A versão do PC é aparentemente meio bosta, então. O jogo é meio que uma cópia de Twin Peaks. A câmera? Isso, é TechPix. Uma cópia de TechPix. A câmera é uma bosta, mas as pessoas compram. Enfim, não, é a história de um detetive que vai pra uma cidadezinha investigar o assassinato de uma jovem. É literalmente essa ela de ambas as coisas, Twin Peaks ou Deadly Premonition. De quando que era esse jogo? Jogo, eu acredito que seja de 2010, 2011. Em termos de jogabilidade, ele é meio que um Resident Evil 4 ruim. Porque você tem a visão por trás do ombro do cara, do detetive, e ele tem que atirar numas sombras. E as sombras, você tem que dar headshot, mas as sombras, elas meio que andam que nem caranguejo, tá ligado? E elas ficam com a cabeça fica embaixo. É terrível, é terrível. Mas o que é legal no jogo é que o jogo tem uma personalidade muito bizarra e ela meio que te prende. O protagonista, por exemplo, é o Francis York Morgan. Se você dirigir na cidade com o seu carro e tal, ele fica falando... Ele tem um amigo imaginário que se chama Zack. Ele fica dirigindo e ele fica falando das experiências que ele teve com o Zack. Zack, você lembra quando a gente foi no cinema assistir aquele filme com a Natasha Kinski, não sei o quê? E ele adora esses filmes B, Guilty Pleasure, falando nisso, voltando pro tema, é recursivo. Guilty Pleasure Inception. É, exato, é recursivo. Tudo no jogo, ele é um jogo feio, ele parece um jogo de PlayStation 2, ele é um jogo meio difícil de se jogar, mas se você curte toda a bizarrice que tem em termos de narrativa, em termos de personalidade, o jogo tem muita personalidade estranha, ele te prende de um jeito que outros jogos talvez não te prendam. Tipo, uma das missões é levar uma mulher que carrega uma sopa, um pote de sopa quente o tempo inteiro. E ela fala, eu tenho que levar minha sopa pra casa. E você tem que levar. Nossa, isso parece chatíssimo, ele fala, cara. Em certos termos, sim, cara. Ele é difícil de você classificar ele. Ele é ruim, mas ele tem um nível de personalidade tão divertido dentro dele. Cara, o final dele é tão bizarro. Você começa a compreender por que existe o Zack, o que que tem por trás dessa história. É genial, é terrível, não recomendo pra ninguém, porque diferente de filmes, jogos que os players são meio difíceis de se jogar, mas sei lá, assista um vídeo dele no YouTube, dele sendo jogado, até pensei em jogar ele em algum momento no site, mas enfim, assistam alguém jogando, é extremamente divertido de um jeito bizarro, é uma cópia absurda de Twin Peaks também, que você olha e fala, cara, o David Lynch podia muito bem processar isso. Eu tenho um Guilty Pleasure Game, surpreendentemente. Olha só. É. Aí sim fomos surpreendidos novamente. De quando é GTA 4? 2009, 2008. Então, em 2008 eu tava jogando GTA Vice City. Ok. GTA Vice City é um Guilty Pleasure meu que eu jogo até hoje. Porque, mas você diz em termos de você continuar jogando algo que foi ultrapassado? Você tá jogando ele no iPad? Sim. Sério, juro por Deus? Sim. Antes de eu vender... Tá, ok, okay. Isso qualifica qualifica como... Tá, a banca porque, permite? Porque quando você coloca essa porra no contexto do iPad, você fala isso. Ah, isso é, não. eu joguei bastante GTA Vice City no iPad e no iPhone, cara. Tá. Isso tá bem qualificado. É uma versão ruim de um jogo bom. Exatamente. Ok. Não, e numa época bizarra também, né? Quem joga GTA Vice City em 2009? Ah, cara, tem gente... Tudo tem seu valor. É, exato, cara. Mas eu acho que eu joguei esse negócio em 2012, tem, sei lá. Eu gostava muito desse jogo. Tem gente deixando o videogame ligado há 20 anos pra não perder o save, cara. Existe louco pra tudo nesse mundo. É, exatamente. Pra terminar, nós falamos muito de coisas que nós gostamos e que o mundo não aprecia do jeito que a gente gosta. Vamos terminar esse podcast só falando, não precisa desenvolver, a gente não precisa entender porque você... A gente vai dropar bombas, é isso? É, você não gosta de algo que o público ama, tipo... É o que ele falou, o seu guilty... Guilty judgment, talvez. É, exatamente isso. É exatamente isso, vamos inverter os papéis. É você julgando o resto da sociedade, você versus sociedade. Tá, vamos começar? Até... O cara estalou o pescoço. Forrest Gump. Isso, como assim, não, sem elaborar, sem pensamento, a gente faz isso depois. Isso vai ser outro podcast? Isso, exato. E o pior é que o cara não tá bêbado, não, sabe, tá todo mundo normal aqui. Essa daí é absurda. Fala aí, Rodrigo. Todo o sono que me causou o Mad Men. O site é inspirado em Benjamin, cara. O nome do site. O nome quer do dizer site. Que a gente seja... Se fosse assim, as pessoas estariam dormindo. É, exato. A gente não tem uma política meio sexista. Eu não sei. Talvez. Eu não li as... Não, eu não li as guidelines do site. Mas a gente não tem meio... Não vive numa cultura extremamente sexista dentro do nosso não, site. Não, é man em sentido de pessoas, humanidade. Não de não, homens. Não, cara, mas... Homens de sexo masculino. Vitor. Vai doer. Ah. Eu tô muito ansioso mesmo. Nossa, cara, não cara, falou. Tá, música do Psiqui. Um pé no saco. 007. Olha aí. Cara, eu tava vindo pra cá hoje escutando o podcast de 007, cara. Eu juro. Meus pêsames. Que isso? Vocês tão loucos, cara. Vocês tão malucos. Ah, véio. Caralho. Vocês tão loucos. Vai, véio. Henrique. Vai, Henrique. Você já falou Cavaleiro do Zodíaco. Destoando um pouco das mídias de vocês, uma coisa que todo mundo ama e eu acho... Uma bosta, horrível, sério. Prefiro, meu, que alguém dê um tapa na minha cara do que fazer isso. Pizza Hut. É que a gente tá tão acostumado a esse ponto, né, cara? Não é um choque. Mas enfim, terminando com essas polêmicas, vamos chegando ao fim deste episódio de Shuffle. Eu sou o Vitor Ferreira. Por favor, não nos julguem. Ou julguem, mas silenciosamente. Não, por favor, julguem e comentem. Eu quero discutir com você, cara. É muita dor, cara. Falem conosco por comentários na nossa página no Facebook, facebook.com/nerdman.br, ou no Twitter, talvez, se você curtir, twitter.com/nerdman_br, há uma diferença. E se você quiser mandar um recado com vários Guilty Pleasures diferentes, tem o nosso e-mail... shuffle@nerdman.com.br. Vamos ficando por aqui. Eu sou Rodrigo Trindade e até a próxima. Eu fui Henrique Coller, né? Peguei a deixa de vocês agora. Me desconstruí. Fui Henrique Coller nesse programa. Se você odeia o que eu falo ou se você ama Pizza Hut, manda um e-mail pra mim que eu tenho o prazer de explicar pra você porque Pizza Hut é uma merda. Tipo, você tem um e-mail no seu e-mail pessoal? Tenho, é henrique@nerdman.com.br. Pode mandar lá que a gente vai discutir. Eu sou o Vitor Camilo e estarei sendo linchado pelo meu julgamento assim que a gente desligar esses microfones. Nossa, você se prepara, cara. Você vai tomar uma coça aqui. Até lá. Sem Vitor Camilo, talvez. Nunca... Não, sem o Henrique. O Henrique perde. Vocês precisam de mim, cara. Exato, o Henrique. Vai estar ao vivo no Periscope. Vocês acompanham agora. Vai ser UFC nerd. Até mais. Valeu. Oh,